Os sentimentos atrasam. Os sentimentos atrasam. As paixões atrasam. As instituições atrasam. Está tudo a mais. Nesse demais, sempre a pesar na existência, ela própria uma ideia a mais. Filósofos, sábios, médicos, padres, pouco a pouco, de mansinho e brutalmente, têm-nos feito esta vida falsa. Porque não há profundidade nas coisas, não há além, nem mais voragem do que é que formos capazes lá pôr já! Sem ideia, nem identidade, sem imanência, nem instância, nada me espera para me pedir contas. Mas eu tenho contas a pedir a alguns ignóbeis, velhos labregos da doutrina, contas a pedir por retardarem a vida com os seus sentimentos, paixões e instituições! Quando a minha mão arde, há o facto nu da mão arder. Não há ideia desse acontecer. Ter o sentimento de me arder a mão é entrar num domínio diferente. A ideia da mão arder retira-me da minha mão. Põe-me em estado de imprevisão, obra do espírito espião que quer que lhe ceda não só a minha mão e a sua dor, mas todo um mundo de concessões. Sem sentimentos e sem ideias, depressa a minha mão apagaria a fogueira que um mundo de invejosos, crápulas e cobardes, mundo de intelectuais ronceiros ateou para também se dar uma razão de ser. Um ser que intoxicou a vida com doses letais de sentimento e espírito. Que coisa se horda de espíritos e espiões por mim incriminados não houvessem sido seres um dia. Seres que tolheram toda a ação ao facto e ao tronco, ignorante de paixões. Que eu era. É a história dos macacos de Ramayana que recriaram a anatomia humana sobre um corpo perpetuamente explosivo onde pintaram órgãos imbecis para se dar uma razão de viver. Toda a arrojada ciência dos homens não é superior ao conhecimento imediato que possuo do meu ser. Sou o único juiz de quanto está em mim. De onde saiu em mim? Como é que o Espírito Santo me gangrenou? De que parte de mim saiu um espírito? Esta coisa inapreensível a que se dá o nome de espírito. E um véu de luto me lançou a consciência do rebanho. De onde saiu então o espírito? Da monda do meu baldio por todas as larvas. Pai ou mãe, sempre a apelar-me, sondar-me, ofuscar-me, corroer-me, nivelar-me, etc, etc, etc, etc. Este não é o verdadeiro lado. O meu estado é... abstrato. E só um desmaio patológico de consciência me fez cair nestas avessas, neste concreto do outro lado. A consciência treme ser expulsa não é minha. ser eu. Penetrar-me dos pés à cabeça, como expulsá-la, queimando-lhe os nervos e os corpos, esmagando da cabeça aos pés. Avariando a minha, em vez da dos que passaram dos colhões à glande, por um estranho restabelecimento de um rebanho espectral destas cabeças que avançam a balir, a babasta inteligência, em verdade, bem penetrável. Basta algum alento, um pouco do velho pó inseticida do sopro, para os fulminar e afastar. Porque sou eu! Quem fere e destrói, parte, dá, escolhe, decide, reparte. E todo o corpo é inanimado. Na origem, absolutamente inanimado. E não há corpo, nem espírito, qualquer apelo errante de vida, nada! A não ser o silêncio e a morte tumorosa da meia-noite que pesa aí dia e noite. Mas por agora acabou-se. Já não pesará mais antes de entrar a inenarrável cacofonia dos seres em perpétua insurreição, enfrentados por aquele que parte, dá e reparte. Eu não reparto! Eu fujo da vida. Parto, sem localizar órgãos, deslocando todos os pontos de partida, neutralizando todos os discípulos à partida, de sorte que o indivíduo só valha pelo que fez dele corpo nato e não princípio inato. A consciência será destruída. E tudo o que tomou das falhas originais do meu próprio corpo, tudo o que lhe permitiu ter esta vida de inseto larvar, que incrimina, recrimina, discrimina, na zona de um pensamento que nem sequer chegou a merecer. Porque o que fala sobre mim é o nada indevido, pelos de ser sem sentido, sempre a raspar-me, fermentar-me, soprar-me, minar-me, transvasar-me, manducar-me, decalcar-me, chupar-me, esfregar-me, snifar-me. Uma auréola de polhas indiscretos, de parasitas de nariz pelado, peçonhas de íncubos, placenta de súcubos, a gotejar do cubo no fundo do tubo, inspetores da limpeza inata, dos quais o primeiro foi este bisturi branco de Cristo. Cristo! Fibra vermelha esfolada!